fiz o juramento de nunca mais ter amor, pra viver pena chorando por todo lugar que eu vou. Quem cantar